queria compartilhar com todos algo que aconteceu comigo essa semana, que eu vivi, experienciei. Como todos sabem, os mentores, espiritualidade, né, muitas mensagens que estão sendo trazidas, tanto pelos Exus, quanto pelo Osho, e muitos outros irmãos, a Bajira Rosa Caveira e muitos outros, que fala muito sobre a questão da reforma íntima, de nós aprendermos a olhar para dentro, enxergar o nosso interior e ver aquilo que necessita ser modificado, que necessita ser mudado. É um processo lento, árduo, difícil, porque a dificuldade maior é você enxergar os seus próprios defeitos. A gente tem facilidade de enxergar o defeito do outro. É fácil a gente já enxergar logo, identificou e aponta. Mas a dificuldade maior é enxergar os nossos defeitos. E principalmente quando alguém chega e mostra para você. E mesmo que mostre para você, você não aceita. Você já se arma todo. Já fica logo na defensiva. Já começa a vir mil e um pensamentos de que você vai argumentar, o que você vai falar, de como você vai retrucar. E aquela energia de indignação dentro de você, ali, forte, que não está aceitando a realidade, uma realidade sua. Algo que você tem no íntimo, no fundo você sabe que você tem, mas que você não dá o braço a torcer. Você no fundo sabe que tem, mas você fica naquela luta de que não vou ceder. E algumas vezes a gente até percebe que tem, e às vezes é uma percepção muito sutil. E às vezes, por mais que seja dito, seja falado, é isso, e você não consegue enxergar isso em você. Às vezes é falado, mostrado. Então, estou colocando que são muitas as situações. Então, às vezes é falado e você fica assim, mas como? Eu não consigo enxergar. E você não consegue aquilo que fala para você, você não consegue identificar dentro de você. Mas está ali. Mas está de uma forma tão sutil, tão imperceptível, que você não identifica. E isso estava acontecendo comigo. Isso estava acontecendo comigo. Aí, essa semana, nós recebemos, eu e Pedro, recebemos a direção espiritual de, num determinado dia da reunião, nós não participarmos. E esse dia, eu e ele não viemos, recebemos a direção de não virmos. Até como eles colocaram assim, vocês vão tirar o dia para vocês. Mas entre aspas, né? Esse dia para vocês, entre aspas. Então, todos os assônios, os médios, todos vieram e ficaram, assumiram a reunião, né? E, porque apesar de muitos olharem, virem, identificarem que eu, Pedro, Sônia, estamos à frente, mas entendam que, e apesar do Pedro ter sido escolhido por Deus para ser, vou colocar desse termo, porque eu acho que vai facilitar para todos, ser o dirigente da plataforma de oração, mas aqui tudo é feito na união. Então não existe disputa, não existe um melhor nem um pior. Todos nós somos iguais. Então, nós respeitamos o que cada um, a função de cada um, nós respeitamos aqui a função de cada um, e mesmo sabendo que a pessoa é responsável por isso, por aquilo, ainda assim, ela sendo responsável, ainda assim, há a união de pedir ajuda, de outro ajudar, sempre com respeito, com carinho. Então, nós trabalhamos aqui, somos orientados pela espiritualidade, por Deus, para procedermos dessa forma. Então, da mesma forma que eu, Pedro e a Sônia, somos capazes de estar dirigindo uma reunião, não é diferente com os outros, porque todos são médiuns aqui. Então, não é diferente com a Michelle, não é diferente com o Paulo, com a Cláudia, com a Jássica, Juliana, enfim, com todos que estão aqui, todos são capazes. Então, não é porque às vezes nós não estamos, Pedro, Sônia e Sabrina não estão, então não vai ter reunião. Vai. Vai, porque todos os médiuns estão aqui. Eu, no período que eu não pude vir, Pedro estava vindo, todos estavam. Então, não é porque eu não estava vindo que não estava tendo reunião. A reunião continuou porque a espiritualidade precisa trabalhar. Tá? Então, todos são capazes. Não existe isso de que ninguém é capaz. Todos aqui são capazes. Então, nós recebemos a direção de não viemos na quinta. Aí, até na hora, a gente não entendeu muito, né? A gente ficou, como assim, tá? Mas uma direção, vamos, né? Acatar essa direção. E foi interessante que quando foi na quinta-feira de manhã, a gente começou a ter uma conversa, e a conversa começou a tomar um rumo, e foi tomando um rumo, foi indo, foi indo, foi indo. E Pedro começou a falar umas coisas para mim, inclusive até o próprio Osho canalizou nele também, para falar algumas coisas comigo, que eu precisava escutar. Eu precisava ouvir. Eu precisava escutar. Aí é que são elas. Aí é que veio o quê? O embate. Mas ao mesmo tempo foi importante porque eu escutei algo e eu percebi algo com muito mais intensidade que eu nunca tinha percebido antes. Mas isso porque eu já estava vindo trabalhando algumas coisas, alguns aspectos na reforma íntima. Então, se eu não estivesse trabalhando, eu não teria chegado também a esse ponto. O que que aconteceu? Eu tive um embate com o meu ego. Eu tive literalmente um embate com o meu ego. Sabe o que que você escutar o teu ego falar com você? Eu escutei o meu ego falando comigo e eu percebi que não vinha de fora. Eu percebi que vinha de dentro, que qual foi o embate? Ele estava na teimosia que ele não queria aceitar o que o Pedro estava falando. E eu escutei nitidamente: você não vai retrucar? Você não vai falar nada? Você vai aceitar que ele fale assim com você? Eu escutei. Quando eu falo escutar, gente, na mente e no sentir também, nas emoções, nos, né? E aquilo, aí quando eu percebi que não estava vindo de fora, eu percebi que estava vindo de dentro, aquela que vindo e aflorando aquela de dentro, aquela indignação, aquela. Eu falei, eu estranhei porque eu falei, gente, está vindo de dentro. E eu, sabe, prestando atenção. E escutando ele falando, aí o Pedro, não sei se o Pedro percebeu, eu me calei, eu fiquei calada, escutando tudo que ele tinha para falar, e eu no embate ali, e ele disse assim: você não vai falar nada? Eu não. Mas você vai aceitar isso? Eu vou. E eu falando, eu ali tendo um diálogo com o meu ego, gente. Eu escutei o meu ego. E que a gente não consegue escutar. É tão sutil, você sente, vem as emoções, indignação, aquilo e tal, que vem com sensações. Eu escutei, eu tive um diálogo. Eu tive um diálogo. E foi muito importante, porque eu comecei a perceber. Eu falei, cara, agora eu vou ficar atenta. Eu vou ficar atenta aos embates. Quando alguém fala algumas coisas comigo, eu vou prestar atenção. Porque muitas das vezes a gente acha que está vindo de fora e está aqui. Por isso que os mentores falam tanto, gente, reforma íntima. Eles são até chatos de falar, de ficar repetindo e repetindo, repetindo. Como eles falam, tem muita gente que acha a espiritualidade chata. Vai tocar nesse assunto de novo? Vai falar nesse assunto de novo? Muda o disco. Tem gente que já vi gente falar, muda o disco. Mas eu falo, não muda não. Continua. Porque se eu cheguei nesse ponto de conseguir escutar o meu ego e de ter esse diálogo com o meu ego. E uma das coisas, vou até falar assim para o Pedro, tem essa questão, quando eu contei para ele o que aconteceu, que ele falou assim, no final, quando ele terminou de falar tudo, porque eu estava calada e no embate com o meu ego e ao mesmo tempo escutando as coisas, tudo que ele estava falando, aí ele falou assim para mim, eu gostei que você deixou eu falar tudo. Você entendeu? Eu falei, entendi. E o meu ego ali, você não vai falar? Você não vai isso? Você não vai aquilo? Nananã, nananã, nananã. E sapecando, e eu ali rebatendo, e eu ali dialogando e rebatendo ele, mentalmente, era uma conversa mental. E não vinha de fora. Você consegue identificar. Quando você faz a reforma íntima, gente, a verdadeira reforma íntima de você olhar para dentro de você, você não olhar para o outro, e mesmo que aconteça de você olhar por uma determinada atitude do irmão ou alguma coisa, é você olhar com compreensão e entender que ele está no momento dele, que você tem que ajudar, você tem que auxiliar. E não com crítica, e não com julgamento. Mas como eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Então, se eu não tenho como ajudar, então eu vou respeitar o momento dele. Eu não posso dizer que ele está errado, porque eu não sei o que no lugar dele, o que, que eu faria. Será que eu teria a mesma atitude que eles? Será que eu poderia, de repente, fazer melhor que ele? Poderia, mas será que de repente também não poderia fazer pior do que ele está fazendo? Então a gente não sabe. Quando o outro tem uma atitude, se coloca no lugar, pensa que você poderia estar fazendo igual a ele, não vou colocar assim nem na questão de melhor do que ele. Eu vou dizer assim, você poderia estar fazendo igual a ele ou pior do que ele? Então, a gente tem que pensar nisso, de quanto se colocar no lugar do outro, não com julgamento, não com crítica, não com uma pedra já na mão pronta para atirar. Né? Como Jesus disse, quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem é que não tem pecado aqui? Quem é que não erra? Porque o pecado nada mais é do que os nossos erros, o acúmulo de erros. Isso que é o pecado. A gente vai acumulando, acumulando, acumula de uma vida, acumula de outra, acumula, acumula, acumula. Pecado nada mais é do que isso. É você, de uma certa forma, ir contra os ensinamentos que Jesus nos deixou de elevação moral, de elevação espiritual. Mas temos também que ver que é o seguinte, é como Jesus falou para muitos, né? Vai e não peques mais. Quer dizer, vai e não erre mais. Se melhore, se modifique. Tem uma passagem na Bíblia que fala que nós devemos orar, orar e vigiar. Até Teve uma amiga que ela é evangélica, porque eu falei assim para ela, vigiai e orai. Ela, não, na Bíblia está orai e vigiai. Eu falei assim para ela, não, mas eu inverto. Mas eu inverto. Eu falo vigiai e orai. Porque primeiro eu tenho que vigiar a mim mesma, não é vigiar o outro, não. É vigiar a mim mesma. A reforma íntima, ela é isso. Ela diz que você tem que se vigiar. Você não tem que vigiar o outro, não tem que ficar prestando atenção no outro. Você tem que se vigiar. Como é que você quer ajudar o outro se primeiramente você não se ajuda? Você só pode dar aquilo que você tem. Já começa por aí. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você quer dar amor, então você tem que alimentar o amor dentro de você. Já começa por aí. Se você quer dar luz, você tem que trabalhar a luz dentro de você. Isso tudo é reforma íntima. Isso tudo é melhoria. Então, como é que a gente vai dar algo que a gente não tem? Que você não trabalha. Então, você quer dar? Você quer distribuir para o próximo? Então, trabalha isso dentro de você. Trabalha, aproveita cada situação, cada momento que a espiritualidade te permite que você passa para trabalhar aquilo. Você pede paciência. Você acha que se você pede paciência, o que, que vai acontecer? Vai vir estalar de dedo paciência? Não. Espiritualidade, Deus vai colocar pessoas irritantes no seu caminho para você aprender a ter paciência. É assim. Pessoas, você quer, eu quero compreensão. Estalou o dedo, compreensão. Não, espiritualidade vai colocar pessoas intolerantes no teu caminho para você aprender a exercer a compreensão. Aí, ao invés disso, o que a gente faz? Resmunga pela intolerância do outro. E não é assim. A gente só faz a reforma íntima. Eu só consegui chegar no ponto que eu cheguei por ter feito a reforma íntima. Errei, fiz. Às vezes tinha reforma íntima que eu fazia de uma forma capenga. Fiz, mas não deixei de fazer. Fui ali. Aí, uma coisa que veio assim para mim, que quando eu cheguei nesse momento, eu achei muito interessante essa explicação. Você vê que como a gente não fica sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Tem alguém ali, tem sempre alguém, uma nuvem de testemunho, como o apóstolo Paulo disse, que a gente não vê ao nosso redor. E está ali, o teu mentor está ali, vendo você passando por aquela situação e vendo como você vai reagir, vendo o seu processo, porque todos nós temos um espírito que auxilia. Ninguém está, como o irmão falou, não existe orfandade no plano espiritual. Não existe. Então, o que aconteceu quando eu estava ali e eu lutando ali contra? Aí eu escutei aquela coisa assim, por que, que você está lutando contra o seu ego? Você não tem que lutar contra. Você tem que ensinar ele. Ele precisa ser educado. Você não vai tirar o ego dentro de você. Ele faz parte de você. Para você estar, você como encarnado, você precisa do ego. O ego, ele tem sim a sua importância e a sua utilidade. Mas você já vem repetindo esse erro muitas vezes e muitas encarnações. Então, agora você precisa, vamos colocar assim, doutriná-lo. Você precisa ensinar. Então, mostra para ele o que é certo. Ele está te falando, você conseguiu identificar, identificou o que, que ele está te falando? Então, mostra para ele o que é certo. Agora, não luta contra ele. Você vai lutar contra ele, não vai adiantar nada. Ele vai continuar daquela forma ali, porque assim, por que, que eu estou falando isso para vocês? Dessa questão, assim, do ego, né? Sempre tem uma coisinha que a gente precisa, né? Tá melhorando. Então, o que que eles pegaram ali que é uma coisa que é forte em mim e que, por eu ser calma, acaba não aparecendo muito. E eu já vinha trabalhando isso. E dessa forma, decidi, eu escutei. Eu até brinquei com o Pedro que eu falei assim: pois é, esse negócio de astrologia, de signos e tal, isso daí tem muito a ver com signo mesmo. Eu falei assim, porque eu sou de touro, sou taurina. Eu falei assim, além do taurino ser glutão, querer comer muito, tem uma coisa que é muito forte no taurino. Até a minha esposa do meu sobrinho concordou, porque a pequenininha dela é de touro também. E ele falou assim, o quê? Eu disse assim, teimoso é quem teima comigo. Teimoso é quem teima comigo, porque uma das coisas do touro é teimosia. Não é? É, ela também é de touro. Então tem isso forte, mas como eu sou calma, não aparenta tanto. E quando eu enfio uma coisa na cabeça, não tem quem tire aquilo e fica ali eu na teimosia, no embate. Isso é o ego. Então, quando ele estava falando as coisas comigo, que eu não estava aceitando, aí meu ego já se manifestou, tipo, a teimosia de querer manter que querendo se manifestar, de que não era isso, de que e querendo argumentar. Aí que veio o embate. Então, isso foi algo que eu identifiquei muito forte. E isso é ruim, porque o que que acontece? Você na teimosia, você não admite que você está errado. A teimosia, ela não deixa você admitir que você está errado. Que você errou, que você falhou. Então, isso foi muito, esse momento foi muito importante para mim. Eu falei, não, agora eu vou começar a prestar atenção. Começar a prestar atenção no que vem de fora, o que vem de dentro. Por isso a reforma íntima, porque quando você faz, você consegue identificar. Consegue identificar a energia que vem de fora, uma influência espiritual de fora, e o que está vindo dentro de você, e às vezes algo que está dentro de você e que recebe uma influência espiritual e aflora de uma tal forma que você não percebe. E às vezes é algo que já está ali dentro e você acha que está vindo de fora. Ele só recebeu, já está ali, está instalado, e você não conseguiu identificar, e só recebeu o peteleco que precisava. Entende, gente? A necessidade, eu quis compartilhar isso que eu vivenciei, que eu passei e eu estou passando, e uma das coisas que eu até esqueci de trazer, eu ia trazer o livro que eu estou lendo, que o Roxo falou, o livro do Buda que eu estou lendo, eu ia trazer para mostrar aqui para vocês, não consegui, mas semana que vem, próxima reunião, eu vou trazer para mostrar para as pessoas. Muita gente, o Pedro me avisou que nos comentários eles estavam perguntando que livro é esse. E uma das coisas que um ensinamento que eu estou colocando muito em prática, que até teve gente que até falou comigo ontem, né? Que falou assim, você está muito quietinha, você está isso, está isso. Eu falei, você estava pensando, porque eu lembrei do que o Osho, do, perdão, do que o Buda, o que o Buda falou, que disse assim, quando você tiver que falar, que você tiver que dar um conselho a alguém, você deu o conselho. Quando você vê que não precisa mais, fica no silêncio. Não fala mais. Apenas escute. Só escuta o que a pessoa tem para te falar. Porque a gente, quando a pessoa está falando com a gente quer logo falar. A pessoa fala, vem pensamentos na nossa mente, que a gente não consegue silenciar a mente. Aí vem, aí você quer expressar aquele pensamento que veio, você quer falar aquilo que veio. E você acaba, em vez de você ser uma troca energética saudável, acaba não sendo tão saudável assim, porque fica um querendo falar por cima do outro. E isso cansa. O Pedro mesmo sente isso. Quando alguém fala por cima dele, ele sente cansaço. Então, esse livro está me dando muitos ensinamentos. E foi lendo esse livro também, e além de estar fazendo a reforma íntima, e lendo esse livro e começando a pegar os ensinamentos e aplicando, foi que eu cheguei a esse momento do embate com o meu ego. Então, gente, como a Jace mesmo falou, que ela também já passou por esse na reforma íntima dela, ela chegou nesse momento de ter um embate com o ego dela. Dela perceber, ela escutar, perceber e ter um embate com o ego. Então, eu não sou a única. E acredito que tem muitos outros também que vão estar ouvindo isso que eu estou falando e vão até dizer, isso aconteceu comigo. Então, a reforma íntima e o conhecimento que a gente adquire para fazer a reforma íntima e você não ficar só preso a você expandir, você buscar vários conhecimentos em várias religiões, ou até mesmo na ciência. A ciência também tem conhecimentos muito bons. Então a gente tem que buscar tudo para nos ajudar nessa caminhada de melhorar, de nos melhorar nessa vida, nessa existência. Porque o que a gente melhorar nessa, a gente vai levar para outra, a gente vai levar para a próxima. Então, a gente leva tanto as coisas boas quanto as ruins. Isso é fato. Não tem como, ah, vou levar somente as boas. Não, você vai levar as duas. Mas o que que você quer levar com mais porcentagem? Eu penso assim. O que eu quero levar com um índice maior de porcentagem? Eu quero levar as coisas boas. O meu aprendizado, o que eu aprendi, errei, mas vou, né? Vou aprender, né? E eu vou seguir adiante. Entendendo, gente? Então era isso que eu queria compartilhar. Espero que ajude a muitos, ajude a todos. Ainda estou, né? Começou agora esse. Começou agora tudo isso. Então, vou continuar, vou dar continuidade, né, a esse embate. De estar tendo um embate grande, embate forte com o meu ego. E vamos que vamos, é isso, tá bom?